poporri da alegria. Louvado seja! Quem é que vai nessa barca de Jesus? Bom, muito própria pro carnaval, hein? Carnaval tá aí! Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Risalva, no momento estou falando do Rio de Janeiro. Em 2006, eu fui para Fortaleza para tratar de um câncer. E lá conheci a Rádio Dom Bosco, onde eu assisti o programa Evangelizar é Preciso, pela primeira vez, onde eu nunca tinha visto falar. Quando, no primeiro Evangelizar, onde eu tive presente, minhas irmãs me levaram para conhecer, lá ao invés de pedir por mim, eu pedi para um dia ver esse programa no Rio de Janeiro. No segundo Evangelizar, ainda estava em Fortaleza. Inclusive, eu estava no Instituto do Câncer quando o senhor foi visitar. Fiz o mesmo pedido. Hoje, que eu vim ver minha família, eu estou aqui no Rio, assistindo pela Rádio Catedral. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Amém, eu também, filha. Me alegro com você também. Obrigado, Risalva. Deus abençoe. Bíblia aberta, cartilha de oração. Uma alegria, vamos todos escutar o que a palavra do Pai nos quer mostrar. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. E o texto dessa terça-feira é Lucas 2, 22, 40. Lucas 2, 22, 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E quando se completaram os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Devia oferecer em sacrifício um par de rolas conforme a lei. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo, para cumprir-se as disposições da lei, Simeão tomou-o pelos braços, dizendo, agora, Senhor, deixa teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. O pai e a mãe ficaram admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão disse a Maria, este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, e a ti uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa Ana. Ela pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos. Depois de se cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para Nazaré. O menino foi crescendo, ficando forte e cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse, hoje é o dia da apresentação do Senhor. Também dia de Nossa Senhora dos Navegantes. O que falar da apresentação do Senhor é que Jesus, tudo que aprendeu em relação ao Pai, ele não veio sabendo. Ele aprendeu de Maria e José. E veja como eram um casal e pais devotados, cumpriram a lei. Enquanto muitos hoje são relapsos no batizar, omissos na catequese, Maria e José não. Levaram a apresentar o menino. E diz o texto no final, o menino foi crescendo, ficando forte e cheio de graça, cheio de sabedoria, e Deus estava com ele, porque estava com a família. Deus estava com Jesus porque encontrou espaço na vida de José e Maria. Senhor, toda terça-feira nós nos dobramos em oração pelos doentes, porque a enfermidade espiritual, física, é avassaladora, destrói. Por isso, nesse momento nós pedimos por aqueles que estão sofrendo neste momento. Talvez o sofrimento causado por uma falta de catequese, de uma vida em Deus, por uma falta de fé. Senhor, Eu quero pedir por aqueles que estão me acompanhando nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias. E você comigo diga: Senhor, eu preciso da Tua unção. Eu preciso da Tua unção. É só dizer isso. Preciso da Tua unção. A unção da bênção, da saúde. E se você que está me acompanhando agora, à tarde, e está sentindo enfermidade em alguma parte do corpo, coloque a sua mão. A mão sobre o braço, sobre a mandíbula, sobre o ouvido, a parte que está doente. E nesse momento tem uma mulher que está debruçada em cima da mesa, tamanha a dor que ela está sentindo. Ei, filha, com você. Deus vai mudar essa situação tua. Grava. Você está descalça, os pés no chão. Você está aí, Deus vai tocar. Deus vai arrancar essa coisa ruim de você. Deus está te ungindo. Nós dependemos. Preciso da Tua unção. Dependo. Eu também sou um dependente da unção de Deus. Então não tenha medo de dizer: eu preciso, Senhor, da Tua unção. Eu preciso, Senhor, da Tua graça. Eu preciso, Senhor, da Tua bênção. Abençoai, Senhor, curai, abençoai, santificai a água e todos os objetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, povo de Deus. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.